quero te fazer feliz. Pena que você não vê, seu coração cegou. Ele já não te quer mais, seu pensamento vai atrás de quem te desprezou. Esquece ele que eu te dou o amor. De remar, remar contra a maré. Quando o coração não quer, ninguém pode remar, remar contra a maré. Não te dou meu amor se o coração não quer. Quando o coração não quer, ninguém pode remar, remar contra a maré. Quando o coração não quer, ninguém pode remar, remar contra a maré. Não te dou meu amor. Fazer feliz, pena que você não vê, seu coração cegou. Ele já não te quer mais, seu pensamento vai atrás de quem te desprezou. Esquece ele que eu te dou amor.